Haha, eu vou te explicar na real o que te falta. Dinheiro, um teto, um emprego bom, claro que falta. Desde o início tudo errado, um falho compromisso da época do pau-brasil ao massacre dos índios. Lembrança do canavial me faz hoje refletir na vitória da revolta de Palmares, Zumbi. O que restou pra mim? A dor e o preconceito. Claro que eu tô sujeito a ser tirado por ser preto, mas tô vivão. Nessa nova trajetória, as marcas da escravidão ficaram na memória. Baseado em fatos verídicos, eu rimo amor. Eu luto pela quebra de algemas, luto pela cor, luto pela raça na qual me identifico. Quero saber por que soltaram Barrabás e prenderam a Cristo. Como uma lágrima dos olhos de criança, eu planto o amor pra colher a esperança. A cena é a seguinte: plantar o amor pra colher a esperança. Essa é a nossa herança. Ex-Marão, o resgate. Luto pela cor e por base em amor. Cristo me liberta e me livra da dor. Luto pela cor e por base em amor. Cristo me liberta e me livra da dor. Eu tenho amor pela pretinha da favela, que não julgaram bela pra ser empregada na novela. Não sou da família do negão com AK, sem chance de aparecer na ceia. Discriminado, algemado, escoltado, sendo utilizado como pé pro golpe de estado. Sendo acusado pelo crime que a polícia forjou, fui personagem do terror na sala do doutor. Sou a resposta por toda promessa não cumprida, o tiro de fuzil que põe ponto final na vida, o voto que pediu em troca de comida, gerando assalto a carro forte em ato suicida. Não canta apologia, Cristo é a verdade que cura essa ferida na face da sociedade. Luta por paz, justiça, liberdade no cemitério clandestino, em qualquer canto da cidade. Ex-Barão, o resgatador. Luto pela cor e por base em amor. Cristo me liberta e me livra da dor. Pela cor e por base em amor. Cristo me liberta e me livra da dor. Picadeiro, o palhaço entra em cena. Roleta russa apostou na mega sena. Ganhou a dor e o rancor pra sua vida, tornando-se escravo de suas mentiras. Pro nariz, cocaína diluída em fermento. Paque na veia pra mudar os sentimentos. Quer diversão pra mudar a sua mente, pra você ser um humano diferente. Quer pagar de ladrão no seu espaço? Pode deixar que a segurança eu mesmo faço. Não vá tremer quando trombar alguém melhor que você. Na reta do dragão de aço que você vai fazer. O inocente a mais foi crucificado, e o Judas traidor se matou enforcado. O sonho de viver melhor no gueto foi pra vala, o que restou a heranças da senzala. Aí, como diz Martin Luther King, I have a dream, eu tive um sonho. Continue sonhando, moro? Porque sonhar não custa nada. Luto pela cor e por base em amor. Cristo me liberta e me livra da dor. Luto pela cor e por base em amor. Cristo me liberta e me livra da dor.